4206, mantenha a sua espera. Segundo 971 no solo aos 35, libere 20 no solo 12 no decimal 9. 9, Salvador, boa noite, no Libra. Livre via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa Azul 4206, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Vai dar 0. Antes da Juliette, 9-7-1. Foi 0735, o solo foi aos 38, ao estacionar frequência. Não, para ingresso no parque. 9-7-1, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 9-7-1. Azul 4206, livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 099. Livre decolagem, azul 4206. Taca, né, 61. Digo 6259, nós temos 154. 3 horas, digo 5 horas, 19 minutos, galeão. Ponto de espera 1895, ajuste 1012, tá livre. 1895, ponto de espera com 1012, Oxenet 6259, obrigado. Boa 971, ingresso Juliette, observando, o Oxenet está autorizado até o 01. Ah, ok, ingresso Juliette para o 01, vamos lá no 71. Azul 4206, decolado 39, chama o controle 129, decimal 45. 2945, boa noite, azul. Amador, Oceané 63, Vigo 6259, ponto de espera 10, está pronto. Oceané 6259, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 130 graus, 109. E aí decolar, pista 10, Oceané 6259. Muito boa noite, esse é o TAN 3197, ciente da papal autorização, o Leão está na posição 3. Boa noite. TAN 3197, aguarde para copiar. Copia 3145. Autorizado até o Galeão, nível 360, deu peso Lu 190, ex-MAP, DCT Lúbito, DCT Babacena e conforme a rota do plano. Decolada 90 com a primeira curva à direita. Saída da Aero, Leda após Leda Bridge. Rota 5507, frequência do controle 129, decimal 45. E autorizado no nível de voo 360. E aí, preso Lu 10, desmap conforme plano. Decola, pistão 10, curva direita da El Neda Bridge. O transponder 5507 e o controle 2945 da 3145. 3145, só confirmando a rota, eu preso Lu 10, desmap, Lúvito, Barbacena. Afirmativo, desmap, Lúvito, Barbacena, o outro 3145. Atendimento claro, chame para pushback saneamento. 3145. Chamará, 3145. 3197, copia. Siga. Até o Galeão, nível 360. Via peso Lu 90, ex-MAP, DCT Lúbito, DCT Barbacena e controle a rota do plano. Decolada 90 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, pois Leda Bridge. O transponder 50330, frequência do controle 129, decimal 45. 0360, Upper Zulu 10, Smart, Lúcio Barbacena, da El Leda Bridge, decolando a décima curva direita 5033, controle de saída 12945, esse foi TAN 3197. Regimento que eu achei o cancelamento pushback, 3197. Bora. Chame a 259, decolada 45, chame controle 129, sinal 45. 2945, chame a 6259, obrigado. Serra e Salvador, Papa Romeu Quilo Serra Lima. Papa Romeu Quilo Serra Lima. Tá na espera do vento da pistão no zero? É, vai ingressar na do vento lá no zero, fazer um toque, dois toques na remetida e pose final lá no 7. 5 Quilo Serra Lima, reporte na do vento da 1 no zero. Ciente. Quilo Serra Lima ingressando na do vento da 1 no 0. Quilo Serra Lima, aguarde para girar base, pistão no 0. Ciente. Serra Lima, autorizado o girar base, reporte final da pistão no zero. Ciente, chamará na final da 1 no zero. Solo TAN 3145 para pushback acionamento no portão 6. Minha dúzia livre, chame tarde. Chamará o TAN 3145. Salva Romeu Quilo Serra Lima, autorizado o toque arremetida, pistão no zero, vento 1, 10, 0 grau, 089. Ciente, livre toque arremetida para o Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, confirma 3 de pouso, baixar travado? Baixar travado. Delta Romeo Charlie, pra Galeão, confirma de acionamento. A transição está muito ruim, eu só queria saber o estacionamento para poder selecionar a pista de decolagem. Ciente então, bata, aguarde cópia o Delta Romeo Charlie. Quilo Serra Lima, tocou a remeter 153, curva esquerda para ingresso na perna do vento, reporte através do norte da torre. Ciente, perna do vento, chamada através do norte da torre. tio, helicóptero. Polo da 31 para o táxi, tem 95 a bordo até na cabina com 4 horas de autonomia. Horas, 9:05, confirme alternado? Campina. Quando espera 1895, via Índia. Ajuste 1013, tem um bom voo, 3145. Via Índia, não pode esperar 1395, tá? 3145. Delta Romeo Charlie, Galeão autorizado, 380, rota do plano de voo. Dael, Leda, Bridge, com decolagem da 10, curva direita. AP Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, pois conforme. Controle Salvador, 120, decimal 45, aciona 5035. Na Bata, chame a torre em 11895 para acionamento táxi. O que é Serra Lima autorizado, o toque remetido a pistão 10, vento 120 graus, 10 nós, check 30 pulso. Bem embaixado e travado, livre, toque remetido. Torre Salvador, boa noite, eu tô 3145, ponto de espera pronto. Tá 3145, mantenha o ponto de espera. Vai manter, tá 3145. Puta 3145, visual com a aeronave na final da pista no zero? Confirmo. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Após passagem, antes de manter, tá? 3145. Quilo Serra Lima para a pouso final agora na 17. Gente, Quilo Serra Lima, tô com a RMTL 57, reporte na perna do vento da pistão 10. Sim, gente, chama na do vento da 10. Direção é do vento, Delma Zero. Tio Serra Lima, reporte na final da pistão 7. Sim, chama na final da 7. Tá 3145, livre decolagem, pista 10, vento 130 graus, 099. Ok, iniciando a pistão 10, tá 3145. Final da 17, baixar travado, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, autorizado o pouso 17, vento 130 graus, 089. Lima. Para 3145, decolado ao 59, chame controle 129, decimal 45. 2945, tá 3145, obrigado. Serra Lima, solo ao 00, confirme parte de estacionamento. Ciente que o Serra Lima está autorizado ao estacionamento frequência livre. Texas, 3197 com 109 a bordo 3 horas e 50 alternando Campinas. Ali, até ponto de espera, torre 1895, ajuste M3, 3197, tem uma rua. M3 no ajuste, mas se quiser até o ponto de espera com torre 1895, obrigado, até lá. Bom fim de semana. O 971 no Galeão Água de Cópia. É, só pra informar também, se você espera, tá? Cachorro todo aqui próximo do Finger 1. No 01? Sim, a gente vai informar em breve. Tá aqui, próximo do, da sala S. Saída prevista, por favor? É, daí é o Leda Bridge. Ok, obrigado. Salvador, boa noite, Luna 099, autorização, confins, pista Quebec. Feit, 1099, fonte está de cópia. Tá 3197, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 130 graus 099. Predecola, tá 3197. Está 3197. Cópia. Autorizado com fins no 360, a rota do plano. Decola da 10 com curva direita. Da Leda Bridge, após Bridge, Pesolu no meia. 129, decimal 45, 5041. Gol no 099. Autorizado com fins no 360, e a rota do plano. Decola da 10 com curva esquerda. Da EO após o meio da crise, e a segunda meia, com 3-2945, código 5041, gol 1-0-99. Chama pronto, puxa seu nome. Situação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 2001. 360, rota do plano, da EO Leda Bridge, curva direita após decolagem 1-0. Após Bridge, Pesolu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após Conforto. 129, decimal 45, e aciona 5045. Aprovado, 360 para o Galeno. Aqui é da Eldeta, boa Bridge, a primeira curva à direita. Bridge, decepto Pesolu 1-0, da SMAP, depois boa Lúvito, Barbacena. 2945 controle, 5045 transporte 971. Correto. Foi 2001, né? Foi 2101, no vento 120 graus, 099. Certo. Série 2101, no sol 110, libera primeira direita, invertida na pista. Afirmativo, liberar na primeira direita, o Série 2101. Série 2101, autorizado o táxi Alfa, chame novamente na taxiway Delta para o cruzamento da pista 10. Afirmativo, pela Alfa, chamada na Delta para o cruzamento 2101. Prossiga 2101. Possui nossa autorização para Montes Claros? Tem um plano para as 22h15, Montes Claros, o Força Aérea 2101. Está pronto para a cópia. Ao estacionar, chame no solo em 1219 para a cópia, o Força Aérea 2101. 219, grato. Cruzamento, Força Aérea 2101. Força Aérea 2101, autorizado o cruzamento da pista, via taxiway Hotel, ao estacionar a frequência livre. Ativo livre cruzamento, o Força Aérea 2101 no pátio militar, frequência livre. 1, pois chefe de estacionamento, porta 1. Vivo, chefe. Para exato, seu ataque. Paulo Porto 2101. 2101, tá cópia? Tá pronto. Pontos claros, 380, peso Zulu 21. Decolagem da pista 10, com curva direita, saída árvore, transição elefa. Controle em 120, corrijo, 129, decimal 45, aciona 5042. Cruzou conforme, para Montes Claros no 380, Opesulu 21, pista 10, curva direita, pós na árvore com elefa, 2945, e o transponder 5042, força 02101. Chama para o táxi, o 2101. Voltarei táxi, 2101. Tirado agora, vamos cronometrar. Estamos aguardando 40 segundos aqui para a gente tornar a colocar. Salvador, muito boa noite, o Guardião 08, o ILS. Guardião 08, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 089. Tem um pouso autorizado na 10, Guardião 08. Autorizado. Fechado então, vou local, corredor axé, um no meu pé, decolagem down no 7, curva à direita, 129.45, o controle, e aciona o 0153, o buraco de risco. Corrija, aciona o seu código padrão. A torre está autorizado a chamar para acionamento táxi. Para o táxi, 971, tem 133 a bordo. Volta em nada, campo 3:40. Ponto espera 1895, 1013 é o ajuste, gol 971, está ali. Táxi, ponto espera 1895, 1013 agora. Tinha reportado um cachorro ou um gato. Agora eu vi ele jogando aqui nessa área gramada aqui entre a alfa e o pátio. Isso está à sua direita ou à sua esquerda? Direita. Correu pro. Ou então. Daquela direção ali. Sim, eu tinha informado para ele, mas vou atualizá-lo aí da posição do irmão. Visual para a aeronave na final da pistola zero? Sim, mantive visual. Após passagem da mesma, está autorizada a alinhar e manter cabeceira no zero? Após a passagem da mesma, ali manter cabeceira no zero. Vou lá, fechando. O Guardião 08, solo aos 23, libere primeiro direito, chame o solo 12 no decimal 9. Alfa e Juliette, contornar o Pátio 1, reportar na Quebec. Quebec, Guardião. Alô, Hugo, Bono 099, posto de estacionamento, posição 8. Posição 8 está livre, então chame táxi. Faremos, 099. O Guardião 08 mantém antes da Juliette. Posição 0, vento 20, 0 graus, 099. Sim, Golo 971, decolado 225, chame controle 129, sinal 45. 2945, controle 975 para nós. Foot is 851, contact control 129.45. Confirma a nave que chamou motor? Cruise, autorizado táxi, chame na interseção. Oi, Salvador, boa noite. Boa noite, 68, sinal, baixou, travou. O Gol 1168, livre pouso, pistão 1-0, vento 130 graus, 109. Livre pouso, Gol 1168. Gol 1099, espera o táxi CPLD 85, faltando a minha 30, que tem faltando na Campina. Ponto espera 1895, táxi via Índia. Ajuste-me 3, está livre, táxi, gol 1099. 1013, confirma? Confirmo, 1013. Isso, 1093, via Impacto Índia. Ponto de espera 1895, gol 1099, boa. Guardião 08, após passagem 737, gol autorizado. Prosseguir ingresso no pátio, reportado na Lima. Gol 1968, solo 30, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 1968. Zero, gol no 168, de novo, boa noite. Uno 168, prossegue via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, gol no 1. Gol 1099, autorizada a linhagem decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 099. A linha decola dando 0, gol 1099. Juiz, está autorizado ingresso de pistão na 7, reporte quando alinhado pronto. Autorizado ingresso Lima, reporta Quebec, Guardião. Luiz, que aguarde.